Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 19 dias. 19 dias para você decidir os destinos do Brasil. Né? Hoje são dia 16, mais 14 para 30, mais 5 para o dia da eleição, são 19 dias. Então você tem aí nas suas mãos a ferramenta que o Brasil precisa para entrar nos trilhos. Se você está pensando em votar em alguém que já é político, veja o que ele fez nos últimos 4 anos. Se ele trabalhou direito, ele merece o seu voto. Se ele não trabalhou, manda ele para casa para ele aprender, viu? Agora, uma coisa que eu peço, pelo amor de Deus, ficha suja não, viu? Vamos votar em ficha limpa, escolhe seu candidato aí, porque, na verdade, nós somos os responsáveis. Se o político está lá fazendo bandalheira, nós é que colocamos ele lá, então a culpa é nossa. Então vamos votar certo dessa vez, tá bom? A discoteca do Cleitão apresenta o cantor Djalma Lima. A Faculdade da Música traz o mestre Moacir Franco. A frase irretocável do grande Charlie Chaplin. A oração de hoje, uma oração belíssima, não recebi nada do que pedi. A dica de hoje é a dica de cozinha. Vou te ensinar a fazer um frango com creme de mandioca. Fácil de fazer e muito gostoso, viu? Você lembra dessa? O Fagner vai recordar uma canção que você gosta muito. Ei, rapaz, o tempo passa e as lembranças vão se acumulando, né? Eu começo trazendo aí Rio Negro e Solimões, o Cavalão Tá Doidão. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado. Gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreira e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas, em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, carreira e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Sucesso novo de Rio Negro e Solimões, o Cavalão tá doidão. Os meninos do Camaro Amarelo, Munhoz e Mariano, participação especial do menino brilhante Luan Santana, Longe Daqui. Tá com vergonha de mim, tá? Tá com medo do que pensam de nós. Finge que não tem ninguém aqui. Fala o que você quiser, quero te ouvir. Até quando você vai tentar me negar, se enganar, se esconder de si mesma? Se prefere, eu posso inventar um lugar diferente, onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente. Eu te levo pra gente se amar, eu te levo pra gente se amar, pra bem longe daqui. Agora, se preferir, eu te levo pra gente se amar. Eu te levo pra gente se amar, pra bem longe. Quando você vai tentar me negar, se enganar, se esconder de si mesma? Se prefere, eu posso inventar um lugar diferente, onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente. Eu te levo pra gente amar, eu te levo pra gente amar, prefere. Eu posso inventar um lugar diferente, onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente. Eu te levo pra gente se amar, eu te levo pra gente se amar, pra bem longe daqui. Eu te levo pra gente se amar, pra bem longe daqui. E aí, Prudente? Noelzi Mariano e Luan Santana, Longe Daqui. O professor Júlio César Rezende mandou uma canção pra mim. Essa aqui já está com 50 anos, é por aí, 49, 50 anos atrás, né? Essa dupla, infelizmente, não existe mais. Um deles eu tenho certeza que já foi para o andar de cima, o outro eu não sei. Vamos recordar aí, Deni Dino, Meu Bem. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Se você quiser ouvir, então a minha história, sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Meu bem, meu bem. Ela foi um belo sonho que me fez ver que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste e mudo, a buscá-la por onde eu andei.

Um garotinho entrou correndo e subiu no altar. Entregou um bilhete que dizia assim: desculpa, desculpa, é que o meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração meu coração é de mármore. Mármore. É que meu coração é de mármore. Fernando e Sorocaba, mármore. Eu tomei conhecimento no programa Domingo Legal, né? De dois problemas do Sorocaba. Um, que o primeiro, o Fernando, está brigando com ele por causa do nome, tá? Mas isso é um problema fácil de resolver, que eu sempre digo que o melhor problema que existe é o problema financeiro, que é resolvido com dinheiro, e dinheiro é porcaria. Dinheiro, eu falo para minha mulher que dinheiro é psicológico, ela acha graça, né? Mas eu fiquei sabendo lá que o Sorocaba está enfrentando um câncer na tireoide, né? E é claro que o maior medo dele é perder a voz. E eu sei o que é isso, porque minha mulher também está enfrentando um câncer, já há 2 anos e pouco. É uma doença que você tem que ter muita atenção. O tempo é o pior inimigo, né? Então eu fico daqui rezando e torcendo para que o Sorocaba se livre dessa, porque eu sei quanto custa, né? Em termos de sofrimento do próprio doente e da família também. Porque a pior coisa que tem é você ver uma pessoa que você ama sofrendo e você não poder fazer nada, né? É um sentimento de impotência muito grande. Que Deus abençoe o Sorocaba e que o livre desse grande mal que é o câncer, mas que felizmente, em muitos casos, hoje em dia a medicina está conseguindo acudir. Tem muitos casos em que a medicina consegue triunfar e a pessoa fica curada, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Existe alguma solução? Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles Vou Te Procurar. No próximo bloco eu tenho uma dica, hoje é uma dica de cozinha. Eu vou te ensinar a fazer frango com creme de mandioca. Eu cheguei a encher a boca d'água aqui. Bom demais da conta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das coisas que eu mais gosto é quando as pessoas participam do nosso programa. Por exemplo, a minha amiga Ângela, que é diretora da Ativa FM lá de Abadia dos Dourados, outro dia eu estava no Facebook, ela me passou uma mensagem dizendo assim: Cleiton, eu escuto seu programa todo dia, está fazendo um sucesso danado aqui em Abadia. Eu mudei para a parte da tarde, o pessoal fica escutando nos botecos, é um sucesso danado aqui. Mas eu estou sentindo falta daquelas receitas maravilhosas que você passava no programa. Ô Ângela, como eu fico aqui pelejando para saber como é que eu faço para agradar o ouvinte, seu pedido é uma ordem. E eu vou te ensinar a fazer um frango com creme de mandioca. Pensa no tanto que esse trem vai ficar bom, principalmente se for frango caipira, né? Se for sertanejo universitário, não fica muito bom não, mas frango caipira fica bom danado. Então anota aí, ó. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de óleo, 2 peitos de frango desfiado, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 dentes grandes de alho, 1 lata de ervilha, 1 litro de água, 1 quilo de mandioca cozida sem fiapo e batida no liquidificador, 3 tomates picados batidos no liquidificador, 1 colher de sopa de farinha de trigo dissolvida em um pouco de água, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de queijo ralado, sal e pimenta a gosto. Eu vou repetir isso aqui. 3 colheres de sopa de óleo, 2 peitos de frango desfiado, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 dentes grandes de alho, 1 lata de ervilha, 1 litro de água, 1 quilo de mandioca cozida sem fiapo batida no liquidificador, 3 tomates picados batidos no liquidificador, 1 colher de sopa de farinha de trigo dissolvida em um pouco de água, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de queijo ralado, sal e pimenta do reino a gosto. No óleo quente, refogue os peitos de frango com alho, sal e pimenta a gosto, junte a cebola, a cebolinha e o coentro e vá pondo água aos poucos. Quando os peitos estiverem cozidos, retire, desfie e reserve. Aí, ao molho, você junte os tomates e deixe ferver bem, depois bate no liquidificador. Aí você junta a farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga e, por último, as ervilhas. Reserve esse molho cremoso também. Aí você vai bater a mandioca no liquidificador com um pouco de água que cozinhou, junte a outra colher de manteiga e deixe cozinhar mais até ficar bem espesso. Numa travessa refratada, que é esse que pode ir no fogo, você põe uma camada do creme de mandioca que você acabou de fazer, né, por cima uma camada de frango desfiado, aí vem uma do molho de ervilha, salpica queijo ralado, aí você repete a operação. Bota o creme, bota a camada de frango, um molho, né, até acabar o frango e até acabar a mandioca. Né? Aí por cima você bota o queijo ralado, leve ao fogo para gratinar, serve com arroz branco e, pelo amor de Deus, não esquece de me chamar, não, que isso aí vai ficar bom demais da Ângela. Eu vou passar da Badia aí pra você poder fazer esse frango com creme de mandioca pra nós, tá bom? Ela mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo da sua carreira. Márcia Ferreira, Toque de Deus. Venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Thank you.

cabeça, princesa, senão a coroa cai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Gabriel Valim, levanta a cabeça, princesa. A curiosidade de hoje, professor Júlio César Rezende me mandou aqui um comercial antigo dos cobertores Paraíba. A maioria das pessoas que está me ouvindo agora nunca viu falar desse cobertor. O cobertor acho que não existe, né? Mas esse jingo aqui é antigo. Presta atenção aí. Toca aí, ô Marciano, toca aí o jingo dos cobertores Paraíba. De dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. É uma preciosidade, né? Antigamente o povo fazia as coisas com mais cuidado, né? Isso aí, rapaz, ficou muitos anos no ar aí. Essas eram músicas que patrocinavam os programas de rádio. Antigamente as rádios tinham orquestra, né? Tinha novela, era um negócio, rapaz. Hoje virou essa esculhambação. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Nilton Antônio Batista de Souza, irmão do meu amigo Ronan Batista, a Sandra Moraes, Cristiane Silva, o Diego Caetano, a cantora Ana Fernandes aqui em Brasília, Lucinéia Alves, o Araújo Cofer, Rosa Freitas, Neuza Fuji, Vitor Mesquita, Liliane Miranda, Vilmária Rodrigues, André Barbosa Oliveira, Michele Adriana, Cidinha Veiga e Sueli Adriana. E para você que está de aniversário e eu não estava sabendo, eu vou, da mesma forma, vou oferecer para você uma oração lindíssima que está aqui no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 21, desejando a vocês, todos os aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz e principalmente, gente, muita saúde. Essa oração foi escrita por um atleta americano que, aos 24 anos de idade, ficou paralítico e encontrou Deus no sofrimento. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não recebi nada do que pedi. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele deu-me a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele deixou-me pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus o poder para que os homens precisassem de mim, e Ele deu-me humildade para que deles eu precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava, e quase contra minha vontade, as preces que não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Amém. É, rapaz, o sofrimento às vezes tem essa característica, né, de fazer a gente dar valor nas coisas que, se a gente tivesse normal, não dava. Tem algumas coisas, né, que a gente só dá valor quando perde, né? É bom a gente pensar, ter sempre isso em mente, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, temporada no Nordeste. Fui passar temporada no Nordeste, adorei ficar por lá. Tem muita moça bonita como a peste, sem falar no mar de lá. Compadre daqui tinha dito certo tempo que quando a gente é contente, tudo encaixa no lugar. A gente come, bebe, fala, dá risada, cantando de todo jeito, jeito bom de se amar. Vem cantar comigo esta cantiga, e aprendi com meu compadre. É um shot alegre e animado, ele dança com a comadre. Foi numa noite quando a lua era cheia, e a minha comadre Dora contou o caso de uma baleia, que todo dia, quase na boca da noite, encostava numa praia querendo dormir na areia. Oxente, comadre Dora, faz por menos essa história da baleia. Deixe pelo menos que ela fique na água quando a mar estiver cheia. Oxente, comadre Dora, faz por menos essa história da baleia. Deixe pelo menos que ela fique na água quando a mar estiver cheia. Fui passar a temporada no Nordeste, adorei ficar por lá. Tem muita moça bonita como a peste, sem falar no mar de lá. Um padre daqui tinha dito certo tempo que quando a gente é contente tudo encaixa no lugar. A gente come, bebe, fala, dá risada, cantando de todo jeito, jeito bom de se amar. Vem cantar comigo esta cantiga, e aprendi com meu compadre. É um short alegre e animado, ele dança com a comadre. Foi numa noite quando a lua era cheia, que a minha comadre Dora contou o caso de uma baleia, que todo dia, quase na boca da noite, encostava numa praia querendo dormir na areia. Oxente, comadre Dora, faz por menos essa história da baleia. Deixe pelo menos que ela fique na água quando a mar estiver cheia. Oxente, comadre Dora, faz por menos essa história da baleia. Deixe pelo menos que ela fique na água quando a mar estiver cheia. Quando a mar estiver cheia. Quando a mar estiver cheia, quando a mar estiver cheia. Leitão Aguiar, temporada no Nordeste. Durante muitos anos, né, eu com a minha família, nós passamos férias na Bahia, em Alagoas, lá na Paraíba, sempre no Nordeste. A gente sempre, nós temos um chamego danado com o Nordeste, né? Lá em Sergipe também, né? E lá nasceu essa música aí, a temporada do Nordeste, eu tive a felicidade, essa sanfona maravilhosa aí, quem está tocando é o saudoso, meu amigo saudoso Dominguinhos, né? Eu tive essa honra, esse privilégio de ter o Dominguinhos tocando, não foi só tocou essa e tocou uma outra música também, né? O maior bafafá, uma alegria muito grande ter um artista que nem o Dominguinhos participando de um disco meu, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Tibagi e Amaraí, triste abandono. Deixa que te fale nesta hora triste. Quando não existe mais teu grande amor. Desde que te foste, desde que partiste, tu me destruíste em todo meu vigor. Já não sou mais nada, sou a folha morta, nada me conforta, nada me compraz. Quando foste embora, meu doce abrigo também foi contigo toda a minha paz. Esta é a dolorosa hora do abandono. Já não tenho sono, já não sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas ficou minha alma, que não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor, e sem teu amor sou infeliz. Relembrando Goiá, Tibagi e Amaraí, Triste Abandono. O Tibagi tinha dupla com o Miltinho e o Amaraí tinha dupla com o Belmonte. Aí eles fizeram, né, um disco especial e gravaram Tibagi e Amaraí e trouxeram essa maravilhosa canção do Goiá chamada Triste Abandono. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do grande Charlie Chaplin. Eu continuo sendo apenas um palhaço, o que já me coloca em nível bem mais alto do que o de qualquer político. Eu continuo sendo apenas um palhaço, o que já me coloca em nível bem mais alto do que o de qualquer político, é a frase irretocável do grande Charles Chaplin. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Djalma Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão está em novo dia, em novo horário. Era terça-feira às 23 horas, agora é sexta-feira às 10 horas da noite. Ficou uma hora mais cedo e o povo do interior gosta, né? Que a turma gosta de deitar mais cedo, reclamava que era tarde. Agora ficou bom. Sexta-feira às 10 horas da noite, você pode me assistir direto na Rede Brasil de Televisão. Não confunda com a TV Brasil. TV Brasil é do governo, essa aqui é a Rede Brasil de Televisão, é outra, é a mais nova rede de televisão do Brasil, viu? Então tem mais de 200 cidades que já tem o sinal da RBTV. Mas se não tiver, não tem problema não, você pode me escutar nas parabólicas, no canal 1 da TV Oi, no canal 133 da Claro TV, no 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, ou direto no site em tempo real, rbtv.com.br. E se você tá só me escuta, né, tem curiosidade de saber como é que eu sou, me assiste na televisão, sabe que velhão bonito que eu sou, uma simpatia. Minha mulher diz que eu sou gatoso, um gato idoso. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Djalma Lima, Credo em Cruz. Ave Maria, olha que fria que eu fui entrar. Estava amarrado em uma fogueira e aproveitaram para me casar. Eu deveria estar num grau bem alto quando aceitei me casar com ela. Eu boto culpa na tal bebedeira que me complicou com o efeito dela. Cruz Ave Maria, olha que fria que eu fui entrar. Estava amarrado em uma fogueira e aproveitaram para me casar. Eu me arrumo pra sair sozinho, a minha mala diz que vai atrás. Lá no forró é no freio de mão, esta tentação não aguento mais. Credo em Cruz Ave Maria, olha que fria que eu fui entrar. Estava amarrado em uma fogueira e aproveitaram para me casar. Tô decidido, vou meter o pé. Esta mulher eu não quero mais. Que o meu caso sirva de exemplo, veja o estrago que a bebida faz. Credo em Cruz Ave Maria, olha que fria que eu fui entrar.